Frei Damião, você foi um cara legal. Frei Damião, você foi um cara que pregava a Deus. Frei Damião, você foi uma pessoa bacana demais. Frei Damião, que tudo de bom esteja com você agora no céu, nesse momento, nesse exato momento. Que você esteja tudo de bom com Deus, fazendo muita brincadeira com Deus no céu, orando muito com Deus no céu. Frei Damião, tudo de bom, você é um cara legal. Frei Damião, as pessoas gostavam de você, principalmente as crianças. Frei Damião, tudo de bom, Frei Damião. Ora, paz, a paz, vá mais paz, que a paz planta a paz. Frei Damião, eu queria ter conhecido o senhor, porque você foi o seu servo de Deus, que pregava a palavra de Deus. Todo mundo te seguia e você era muito bom. Você era uma pessoa humilde, bacana, você ajudava os pobres. Você era muito pobre, mas você ajudava os pobres também. Você dava palavra de incentivo para os pobres. É por isso que você era uma pessoa tão boa. Frei Damião de Peruoli.